solto, sua boca me insulta, sua mão me afaga. Enquanto sua pele me adere, seu corpo me fere, tal qual uma adaga. Enquanto seu colo me acalma, seu sonho me prende, sua alma me lava. E quando suas ondas me afogam, seu beijo me salva. E quando estou na sua teia, você me ataca. Seus olhos me engolem como fosse um mar de ressaca. E quando sou folha vazia, você é o poema. Derrama em minha poesia e me faz seu dilema. E quando você me pega, eu adoro. E quando você me nega, eu imploro. Pra voltar pra minha vida, você nua é uma rua sem saída. E eu me perco e não quero me encontrar. Me traga. Enquanto seu corpo me toca, sua alma me larga. E quando seu seio me afoga, meu sonho te leva, você me segura. E quando seu beijo me mata, seu colo me cura. E quando eu sou sua ceia, você me profana. Seus olhos me acalmam como fosse fim de semana. E quando eu sou meio-dia, você é meu sol. Me aquece, me enfeita e me guia que nem um farol. E quando você me pega, eu adoro. E quando você me nega, eu imploro. Pra voltar pra minha vida, você no ar